fracassos, vitórias. O bem e o mal, pesadelos e os sonhos bons. Nada mais restará na corrente dos anos que ainda tentamos deter a todo custo nas mãos. Se tudo e todos que amamos se vão, meu amor, segura firme a minha mão. São ilusões. Só restará o coração, a vela de um barquinho no oceano infinito do tempo a vogar. E na branca manhã dos meus 33, eu tive uma bruta certeza de que a vida humana na Terra não é bem uma viagem de férias. Filhos da terra em viagem no rio. Yeah. queimar o passado e o futuro.